No início da tarde de sexta-feira, por volta de 12h50, servidores da PRF, Delegacia de Foz do Iguaçu, em serviço na 277, em Santa Terezinha, realizaram abordagem policial a uma carreta com placas do estado de São Paulo e foi constatado que a carga transportada pelo caminhoneiro era filtro para cigarros devidamente regularizados. Diante das suspeitas de que a carga estava transportando filtros de cigarros e algo mais, a carreta foi encaminhada para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde o material foi descarregado e localizado um maquinário com mais de meia tonelada, o qual não tinha documentação alguma. Depois de pesquisa sobre a máquina encontrada, chegou-se à conclusão de que ela era utilizada para fabricar cigarros em larga escala. O maquinário irregular produzido na Indonésia e a carreta com os filtros de cigarro foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal. O motorista, um homem de 66 anos de nacionalidade brasileira, foi também encaminhado à Receita Federal para os procedimentos cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.